Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. O nosso convidado de hoje é o nosso irmão, nosso amigo Carlos Chagas, que vai conversar conosco sobre a humanização no Centro Espírita e também falarmos sobre o Instituto de Filosofia Espírita que está sendo criado ou fundado aqui na cidade de São José dos Campos e região. Então nós vamos bater um papo legal aqui com o nosso amigo Carlos. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, queridos ouvintes, e um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes que estarão escutando a gente durante a semana com a gravação desse programa pelo site ou pelo podcast. Hoje a gente vai começar com a prece de abertura da Valéria do Jefa. Jesus, um dia disseste, eu sou a luz do mundo. Ilumina-nos a visão para que venhamos a conhecer o caminho em que possamos atender à vontade do Pai. Permite, ó Mestre, que os teus mensageiros nos assistam e inspirem. Sustenta-nos o Espírito para que sejamos dignos de tua confiança. Guia-nos no caminho da verdade para que a sombra da ilusão não mais nos envolva. Inclina-nos para o bem de que necessitamos e faze-nos conhecer os teus desígnios a fim de que abracemos na vida o que seja melhor para nós. Pai, deste-nos uma vida dinâmica para que seja naturalmente vivida. Movimenta-se nosso corpo. O tempo avança e a evolução caminha. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa fé também ande a expressar-se em ação permanente no bem. Senhor, ensina-nos a oferecer-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos a cada dia ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria, de acordo com os teus ensinamentos. Tema do dia. O tema do dia de hoje é humanização no Centro Espírita. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo e companheiro de doutrina, Carlos Chagas. Ele faz parte do Instituto de Filosofia Espírita, é voluntário do Centro Espírita Anjo Ismael, produtor de fotos e vídeos e é um dos integrantes do Instituto de Filosofia Espírita, que está aqui conosco, para falarmos sobre a humanização do Centro Espírita. Jorge, hoje você tem duas proeminências aqui no programa, viu? Você tem um Rui Barbosa e tem um Carlos Chagas. Exatamente. Que é o descobridor da doença de Chagas. Eu descobri também que o pai de vocês colocou o nome para ver se vocês seriam inteligentes. Falou, vou ver se dá sorte, né? Vou colocar o nome das pessoas assim. desses dois, assim, desse. Mas eles acertaram, os dois são inteligentes, são, né? Inteligentes. A gente tem que reconhecer. E só para falar, o Carlos é produtor, né, de vídeo, de fotos, e ele da que é. Fotoli. É, da Fotoli, que é, que fez o nosso DVD do Chico Xavier, né? Já, ah. E agora nós fizemos essa semana também o do Bezerra de Menezes. Aí só falta editar, eu mandar mais material para ele, a gente juntar e soltar o DVD também da vida do Evangelho Musical, né? Da vida do Bezerra de Menezes. É, e outro dia nós tivemos o casamento da Lilian, lá na chácara, da chácara São José, que foi muito bom o casamento, eles fotografando e eu falando, né? Então foi joia. Ficou melhor, então. Disse que ia ficar 100% se não fosse você que estivesse lá falando. Né? Carlos, bom dia. A gente está falando. Bom dia, Carlos. Está divagando muito aqui. Estamos falando jogando muita conversa fiada, mas bom dia, Carlos Chagas. Bom dia. É um prazer estar aqui falando para toda a comunidade espírita, né, aqui do Vale do Paraíba. E o meu bom dia a todos eles, a todos os nossos queridos irmãos aí de doutrina. E que professam junto conosco essa fé, e nós esperamos aqui hoje bater um papo bem gostoso com todo mundo, conversarmos bastante sobre a nossa doutrina e sobre essa humanização no Centro Espírita. Ô Jorge, hoje é um dia histórico para a gente aqui, porque está sendo inaugurado a torre nova da Conectar São Paulo-Rio 90.7, viu? Até então, no Vale Paraibano já saiu a propaganda dizendo que agora é para valer a Rádio Conect, cara. Então, um aviso para todos os nossos ouvintes que reclamavam todos os domingos. Por isso. Favor, se vocês não desistiram da gente ainda, dê uma ligadinha hoje para falar que tá legal. Porque se o pessoal desistiu, já não tá pegando, né? Então a gente vai ter que avisar de novo para poder eles pegarem. Não, mas olha, diz que a rádio tá bem melhor. Tá. Tô falando que diz porque tá pegando bem pra gente. Agora, vamos ver se aquelas pessoas realmente, né, Helder? O Helder tá ali no cantinho, as pessoas que sempre ligam aí falam, pessoal, não tá pegando muito bem. Então. Esperamos que esteja pegando bem na casa dele. Principalmente a Zona Leste, né? Onde nós temos muitos ouvintes que reclamam, toda vez que encontram comigo, reclamam da rádio não estar em sintonia lá na região leste. Agora, com a nova antena, nós vamos pegar em todo o Vale do Paraíba. Nossa, que legal. Rui, só encaixando aqui, Carlos, a gente coloca uma pergunta aqui no site, no Facebook, para os nossos ouvintes que quiserem ligar ou responder pela própria Facebook para participar do sorteio de dois livros espíritas com encarte de dois DVDs do Visão Espírita. Então, a pergunta de hoje é: qual a contribuição da filosofia para o espiritismo? Então, os nossos ouvintes vão estar respondendo neste programa, dependendo do volume também das respostas e das ligações, a gente lê todas durante o programa também. Então nós vamos perguntar para o Carlos inicialmente o que significa filosofia, né? Mas então, por que nós estamos com esse tema, né? A gente sempre, todas as vezes aqui talvez, ou a maioria das vezes que nós falamos no nosso programa de filosofia espírita, sempre foi o Alan Krambeck que esteve conosco, né? Sim. E hoje o Carlos está, mas eles fazem parte do mesmo grupo, inclusive, Carlos, para a gente falar um pouquinho desses cursos de filosofia que foram implantados pelo Alan, e vocês estão juntos aí, e agora tem essa iniciativa de vocês de fundar ou de criar esse Instituto de Filosofia Espírita. Era isso que a gente queria, que antes da gente falar de humanização também, falar um pouquinho desse instituto, né? Os cursos deram bastante certo, estão dando bastante certo, é por isso que vocês estão criando esse instituto. É bem por aí, Jorge. Em primeiro lugar, eu gostaria de mandar um abraço lá para o Alan, né? Que é o fundador de tudo isso aí, o Alan que começou tudo isso. E só não está com a gente porque ele está se recuperando, né? Mas daqui a pouquinho ele já vai estar junto com todo mundo e já vai estar podendo continuar contribuindo com a gente. Na verdade, tudo isso começou já há algum tempo. E o Alan, ele foi o mentor de tudo isso aí. E nós criamos agora, em agosto, está fazendo um ano agora, de 2012, foi criado o Instituto de Filosofia Espírita. Né? Esse instituto, a gente coloca assim, como uma associação civil-religiosa, beneficente, filosófica, cultural, filantrópica, apolítica e assistencial, sem fins econômicos e lucrativos. E a ideia é que São José dos Campos e todo o Vale do Paraíba possam ter, a partir de agora, esse Instituto de Filosofia, e daqui a pouquinho a gente vai ter uma faculdade de filosofia espírita, né, que é uma das grandes metas para que a gente possa ter aqui em São José, essa faculdade de filosofia espírita. É, nós só queríamos dizer que o Allan Krambeck, ele faz parte do nosso time aqui, né, Jorge? Claro. Ele é a figura que sempre que nós solicitamos a presença dele, ele vem com a maior solicitude, é uma pessoa magnífica, brilhante, e nós desejamos ao Allan que se recupere logo para poder vir aqui conosco. É, porque, né, tem os convidados, Carlos, os convidados todos os domingos, mas tem algumas pessoas que a gente nem considera mais convidados, né? O Allan é um deles. É, por exemplo, às vezes acontece assim, o convidado chegou na sexta-feira e falou, aconteceu um problema, não vou mais. Eu falei, então chama o Allan. O Mário Vinhas. Né? Então são pessoas que já fazem parte do programa, assim, que a Sônia, né? A Sônia também. Então tem um timinho aí que já faz parte do programa, a gente considera que seja do programa, que estão em pé todos os momentos aí pro quando a gente necessita. No futebol a gente chama de regra 3, né? É. É aquele que está. É só que eles não são reserva, né? Eles são os primeiros, na realidade. Né? São os titulares. São titulares também. Né? É, e todos esses que você citou aí são grandes colaboradores da doutrina, né? Aqui em São José. E o Allan, uma pessoa que tem realmente uma didática muito boa, um estudioso da doutrina, né? E nós nos consideramos aí. E corajoso, viu? E muito corajoso. E Carlos, como que está o andamento dessa criação do Instituto? Vocês já têm site, vocês já estão começando as aulas, os cursos? Já. Na verdade, Rodrigo, isso tudo tem uma história muito interessante. Né? Em 2004, foi criada a primeira turma da Escola de Filosofia Espírita. O Allan, ele fazia, um pouquinho antes disso, um curso de filosofia lá na Federação em São Paulo. São Paulo. E ele foi convidado para trazer esse curso aqui para São José. Quem convidou ele foi o Edson Figueiredo e o Orbolato, lá do Jefa. E aí o Allan montou uma turma piloto lá no Jefa, né, do qual eu tive a honra de participar. Né? E essa turma se formou em 2006. Daí já saíram alguns preletores, né, alguns expositores, vamos dizer assim. E aí a gente foi criando turmas e turmas e turmas. E a gente chama isso de curso itinerante. Né? E a gente já está com mais de 30 turmas hoje, né? E então agora, o mês que vem, a gente vai começar uma turma lá na AME e deve estar começando uma outra turma em Atibaia já. Então a gente já está na 33ª turma. Ah, então já estão saindo de São José dos Campos, porque tem Jacareí. Tem Jacareí, Atibaia. São José, já tivemos 3 turmas em Caçapava, estamos começando uma turma em Pinda. Guarulhos, já terminamos estamos terminando a segunda turma. Né? E agora nós estamos pensando em Atibaia. Ô Carlos, e qual é o benefício, qual é a coisa nova que ele vem trazer para a doutrina espírita? Então, Rui, o que a filosofia traz dentro da doutrina? Né? É porque nós tivemos um promotor de justiça aqui no nosso programa e está dizendo que a filosofia e a ciência são coisas que muitas religiões não querem saber. E o espírita é básico dentro da nossa doutrina, filosofia, ciência e religião, né? Certo. E a filosofia para os espíritas vem trazer coisas novas? Sem dúvida. O que a filosofia é? Como ela faz parte desse tripé da doutrina espírita, então ela vem abrir muito a nossa mente, abrir muito a nossa visão, né? Existe uma frase que é falada nas primeiras aulas que diz o seguinte: quando a sua mente se expande, dificilmente ela volta àquela dimensão anterior. E o que a filosofia faz? Ela vem fazer com que a nossa mente possa se expandir. À medida que eu começo a expandir minha mente, eu começo a questionar valores, eu começo a questionar aquilo que está sendo me colocado pela sociedade, né, pelo mundo de um modo geral. Né? E aí eu passo a ser um ser questionador. O que é o filósofo? O filósofo é aquele que busca a sabedoria. Então, na verdade, quando a gente passa a estudar um pouquinho da filosofia, a gente passa a questionar tudo aquilo que está sendo colocado. Busca sempre um diálogo ao invés de aceitar como verdade absoluta, né? Exatamente. Então, o que eu tenho que fazer, né? Porque se o meu vizinho está fazendo isso, eu sou obrigado a fazer? Se o meu colega está fazendo determinadas coisas, será que eu sou obrigado a fazer? Né? Então, por que que eu estou fazendo tudo isso? É porque nós tínhamos um famoso autor de peças teatrais, Nelson Rodrigues, que ele dizia que toda unanimidade é burra, né? E a gente precisa tomar cuidado para não ser unânime num monte de coisa sem pensar, sem analisar. E a filosofia vem trazer para a gente esse conceito de a gente estudar e aprender com clareza tudo o que acontece em nossas vidas, sem principalmente na doutrina espírita. Sem dúvida, porque isso começa na doutrina e depois a gente vai trazendo isso para o longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa vida. Então, aquilo que de repente é bom para o Rui, é bom para o Jorge, não é bom para mim. Né? E dentro da doutrina, eu penso assim, o que eu tenho que buscar ser? Eu não tenho que ser aquela pessoa que segue simplesmente o fluxo das coisas, mas eu tenho que procurar fazer a diferença. É, porque existe uma certa acomodação, né? A gente vê dentro da própria doutrina espírita, se nós não tivermos cuidado de estudar, de aprender a doutrina, qualquer coisa é obra dos espíritos. É os espíritos obsessores que estão criando problema para a gente. E não é bem assim, né? É muito fácil a gente colocar a culpa de tudo nos outros. Nos outros, né? Principalmente nos obsessores, né? Então é importante que a gente saiba fazer as nossas escolhas, né? Que nós tenhamos um pouquinho de discernimento para fazer as nossas escolhas. É, porque aqui nós sempre temos dito que a maioria das pessoas que seguem o Espiritismo, ele pega mais na parte religiosa, porque é mais simples e é mais fácil. E a gente vê que na parte filosófica, que é uma das essências da doutrina espírita, a gente deixa meio de lado. E a ciência, então, piorou, né? É, pra você ter uma ideia, Rui, você, mesmo sendo bem mais novo do que eu, com certeza já tem mais tempo. Obrigado. Já tem mais tempo de doutrina. Mas eu estudo a doutrina. Eu estou dentro da doutrina já há 26, 27 anos. Né? E à medida que eu comecei a estudar filosofia de 2004 para cá, é que eu comecei a ter uma dimensão do tamanho da doutrina espírita, da grandeza da doutrina espírita. E da importância dela. Sem dúvida. Carlos, na semana passada tivemos aqui o nosso irmão lá de Juiz de Fora, Guaraci, muito bacana a entrevista dele conosco aqui, né? Tem algumas obras publicadas e nós estávamos falando assim, mais ou menos desse ponto que ele tocou no assunto da dificuldade que as pessoas tiveram lá no século XIII, no século XIV, XV, justamente por causa da imposição, né? Do poder constituído, da religião oficial, de não deixar as pessoas agirem, principalmente a ciência. Né? E até eu fiz uma pergunta para ele sobre a filosofia, mas, olha só, mesmo a ciência sendo bloqueada, né, que a ciência era totalmente bloqueada, a gente vê que, a partir do momento que eu tenho que aceitar tudo que alguém fala ou impõe para mim, e até que a liberdade de pensar era tolhida, quer dizer, você não podia pensar, você tinha que aceitar aquilo que era falado. Se alguém questionasse, se alguém falasse que você pensou, era prova contra você. Falava, não, ele está pensando que isso não é correto. Isso já era prova contra a pessoa, né? Então a filosofia também estava bloqueada. Então, durante a Inquisição, na verdade a filosofia continua, mas ela continua de uma maneira bem mais restrita. Então a gente tem a patrística, tem a escolástica, né? Que é a filosofia feita pelos padres. Né? Então isso tudo fez com que, sem dúvida, muita gente parasse, né, de trabalhar a filosofia, justamente por isso, né, por essas sanções que a Inquisição impunha. A gente tem exemplos aí como Galileu Galilei e outras pessoas, outros cientistas, Giordano Bruno, Leonardo da Vinci também, né? Inúmeros, sim, né, que não puderam expor seus pensamentos pela Inquisição, né? E isso vem mudar um pouquinho depois, na época do Renascimento. No Renascimento, a gente consegue, de novo, né, trazer à tona muitos pensadores, muitos filósofos. Mas, sem dúvida, Jorge, a Inquisição ela foi uma contribuição muito grande para o obscurantismo. E a gente vê que a Bíblia, quando ela foi editada pelos protestantes, né, ela praticamente revolucionou. Porque a Bíblia ela era simplesmente propriedade da Igreja, né? E era proibido até ler a Bíblia. Sem dúvida. E depois, com o tempo, a Bíblia hoje, acho que deve ser o livro mais vendido no mundo, deve ser a Bíblia, né? Todo mundo tem um exemplar em casa, pelo menos um, né? Na verdade, não se podia ler a Bíblia. E eu não sei aqui se o pessoal lembra, mas até pouco tempo, Rui, a coisa de 30, 40 anos, eu lembro de muitas pessoas que falavam, se você começar a ler muito esses livros, você vai ficar doido. Né? Não sei se vocês já ouviram isso. Já. Né? Então, olha, não fica lendo muito esse tipo de livro que você vai ficar doido. Então, era até uma forma de coibir, né, o acesso, a leitura. Expansão do pensamento. Então, a gente tinha que comprar toda uma fórmula pronta, né, daquelas pessoas que achavam. E depois nós tínhamos que aceitar o que o líder da igreja falava. Exato. Era o padre, o pastor. Quer dizer, eu lembro que uma vez nós estávamos aí fazendo uma preleção na nossa casa, falei, alguém tem alguma pergunta a fazer? Uma moça que tinha ido lá pela primeira vez falou, mas aqui pode fazer pergunta para você? Eu falei, claro que pode e deve, né? É porque lá na minha igreja não se pode perguntar nada. Eu falei, bom, então esse é um problema da sua igreja, mas aqui na nossa igreja, se você perguntar, nós temos que dar a resposta. Se não soubermos a resposta, nós vamos ter que procurar e trazer a resposta para você. Né? E uma das diferenças é que dentro da doutrina, eu costumo brincar com as pessoas, não existem heresias. Ou seja, você pode perguntar o que você quiser, como dizia aquele personagem antigamente, perguntar não ofende. Sim. Né? Você pode perguntar o que você quiser e a gente vai tentar responder, né? A doutrina vai responder, ou nós, preletores, vamos tentar responder dentro daquilo que a doutrina nos ensina. E depois se a pessoa faz algumas perguntas, vamos dizer, entre aspas, cretinas, é porque não souberam ensiná-las, né? Sem dúvida, certo? Sem dúvida. É porque a gente vê que tem muita... Uma vez nós estávamos numa reunião lá em São Paulo, a pessoa fala, mas a gente faz uma reunião aberta, o pessoal tem cada pergunta boba. Eu falei, então, porque vocês não souberam ensinar as pessoas, porque se você souber ensinar, não haverá perguntas bobas, haverão perguntas para se esclarecer, não bobas, porque se existe pergunta boba é porque as pessoas não foram esclarecidas, né? Sem dúvida. É essa, justamente essa falta de conhecimento, às vezes, que faz esse tipo de faz com que as pessoas façam esses questionamentos, né? Carlos, o Forcato entrou aqui no Face, está fazendo dando bom dia a todos, um grande abraço ao nosso irmão Forcato, lá em Guaratinguetá. E ele está falando, dentro da explicação, dentro do que está sendo abordado por nós aqui, ele pode afirmar, por exemplo, que o Livro dos Espíritos é um livro de filosofia espírita? Puxa, sem dúvida, né? Na verdade, uma das grandes fontes, né, da filosofia espírita é o Livro dos Espíritos. A filosofia espírita, ela só vem corroborar a obra de Kardec, principalmente o Livro dos Espíritos. É porque, segundo aquele autor que nós tivemos aí, Jorge, eu esqueci o nome dele agora, ele está dizendo que na doutrina espírita tem 237 perguntas só com relação à doutrina espírita em si. O restante é filosofia e história, né? Sem dúvida. Esse negócio da gente esquecer o nome da pessoa quando a gente fala é problema de assim, a certidão de nascimento do cara, que o número é muito baixo. Mas eu também não estou lembrando quem que é, Rui. Viu? Ele é um filósofo, autor, e ele fez, inclusive, o livro que eu comprei dele, o Livro dos Espíritos, na versão em francês e em versão em português. Mas eu vou lembrar, até o final do nosso programa aqui, nós vamos lembrar o nome dele, né? E eu tenho o livro lá em casa, está na minha estante. O Carlos da Gê Gavalho que deu para mim de presente. Legal. Vamos fazer um intervalo comercial aí? Porque nós não perguntamos nem para o Carlos ainda, para os objetivos do Instituto, né? Mas vamos fazer um intervalinho. E primeiro colocando uma música. A música que nós vamos colocar aqui agora Já é Tempo, do grupo Anima. Anima lá de Taubaté. Amor, não há lugar faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, e já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Sem destino, mas o amor. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Sem temor, olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando. Nós estamos com o nosso querido amigo, irmão Carlos Chagas, falando sobre a humanização no Centro Espírita. Rui, o Emmanuel Giarola, e como a memória dele é muito melhor que a nossa, ele está informando aqui para a gente que o livro dos Espíritos, com a parte original em francês, além da tradução em português, que mencionaram, é do IPC. IPS é de Vladimir Sanches. É Vladimir, isso, do Vladimir, certo? Vladimir Sanches. Obrigado, viu, Emmanuel? Obrigado aí, porque os velhinhos aqui estão precisando já de, de ajuda dos ouvintes. Não, nós precisamos trazer um dia o Vladimir aqui no nosso projeto. Vladimir, eu já falei com ele, mas ele falou, puxa vida, parece que ele dá curso também em São Paulo aos domingos, né? Então, por isso ele que ele... ele deu um curso aqui durante algumas semanas, no IPC, né? No Instituto de Pesquisa e Ciência Espírita, né? Uhum. Legal. Carlos, para a gente falar um pouquinho mais aqui do Instituto de Filosofia, os objetivos do Instituto, você falou mais ou menos, que é até criar uma faculdade, né? Até criar uma faculdade de filosofia espírita. Primeiro ponto, Jorge, é difundir a doutrina, né? Então, a base principal é difundir a doutrina com base na codificação de Kardec. Depois disso, a gente vai... qual seria um outro objetivo? Ministrar cursos de pedagogia espírita, cursos à distância também. A gente tem, eu esqueci de falar no início, a gente tem, através do nosso site, que eu vou dar daqui a pouquinho, cursos também à distância. Então, a gente de qualquer lugar do Brasil pode fazer esse curso também de filosofia espírita. E formar e aperfeiçoar os expositores, porque o que a gente busca com isso também é que o expositor, tanto da escola quanto aquele que faz uma preleção na casa, ele possa também se preparar e oferecer um conteúdo cada dia melhor. Sim. Né? Para todas as pessoas que estão nas casas. Porque a cada dia, viu, Jorge, está aparecendo gente mais vamos dizer, exigente nas nossas casas espíritas, e nós precisamos ter conhecimento para poder conversar com essas pessoas, né? É, a gente pode falar até que não são exigentes, está aparecendo pessoas que pensam, né? Não. Sempre apareceram, mas está aparecendo. Não, o que estou falando exigente é aquele que você fala uma coisa, ele fala, mas por quê? Né? Mas por quê? Mas por quê? E é desse jeito que tem que ser mesmo, né? A pessoa sempre questionar, porque cada vez que as pessoas questionam, elas estimulam a nós estudarmos mais um pouquinho para conseguirmos. Nós aprendemos também, né? Nem sempre é, e nem sempre é polemizar isso. Uhum. Né? É você questionar, é você aplicar dentro do que Kardec ensinou a gente no Livro dos Espíritos. É, questionar, eu penso o seguinte, não significa eu duvidar, não significa eu desrespeitar. Eu posso questionar de uma maneira respeitosa, né? Mas para poder entender aquilo que está ali. Né? Senão a gente começa a ser muito, vamos dizer assim, até dogmático, né? Começa a aceitar tudo. Por que isso é verdade? Porque está escrito aqui. Aí você perde a característica científica, né? Exatamente. Porque o grande problema das religiões são os dogmas, né? Eles criam dificuldade para as pessoas entenderem. E se não tomarmos cuidado, entra muito no preconceito, né? Do religioso, no fanatismo. Esse que é o grande problema, né? Sem dúvida. Porque quem conhece não é fanático. Não, eu costumo dizer, no começo de turmas, esses dias eu fui fazer uma aula numa escola, num curso básico. E eu estava dizendo para o pessoal lá, na quarta, quinta aula, olha, muito cuidado, porque quando a gente conhece a doutrina, ou uma outra coisa qualquer, a gente às vezes fica meio encantado com aquilo. Sim. E começa a ficar meio chato até, meio fanático, né? Então é importante que a gente tenha o conhecimento para que a gente possa, através desse conhecimento, entender a doutrina e entender também as outras formas de pensar. Sim, e respeitar, né? E respeitar, sem dúvida. É porque a grande dificuldade que nós encontramos são as pessoas acharem que a dele é a correta, o resto está tudo errado, né? E às vezes a gente fala assim, por que existem várias religiões? Porque existem vários níveis de pensamento. E você sempre pensa que o seu nível de pensamento é o que está acima, né? E pensa que os outros estão abaixo. Então é importante a gente entender. Ele nunca pensa que o dele está mais baixo. Dele está acima e os outros estão abaixo. Então é importante a gente saber que existem vários níveis de entendimento e o nosso é um deles. E o que a filosofia espírita tenta? Ela tenta mostrar que a doutrina tem um corpo de conhecimento e que nós, através desse entendimento que a doutrina vai nos dar, podemos tirar as nossas conclusões, né? Mas não simplesmente para que nós sejamos aí pseudo-intelectuais. Mas o que a grande pergunta é o seguinte, o que eu faço com esse conhecimento que eu tenho? Não adianta eu ser um grande conhecedor e não usar isso para nada. Aí entra aquelas parábolas dos talentos, né? Sem dúvida. Não adianta eu ficar sabendo, vai ficar guardado no meu baúzinho, guardado na minha casa, não é por aí, né? Não, aí fica bem pior até, né? Então é bom a gente saber e usar, né? Uma colocação pessoal, em respeito ao tema de hoje, em respeito a mim mesmo, né? A minha colocação pessoal. Como vocês tocaram no assunto, assim, o que eu tenho visto, já tenho discutido muito com o Rui, eu tenho visto, assim, dentro dos movimentos, de todos os movimentos que eu conheço, uma fragilidade ou uma fragmentação muito grande dentro dos movimentos. Essa semana nós tivemos discutindo sobre isso. Dá a impressão que vai acontecer alguma coisa, assim, tipo assim, eu não sei se. Eu penso até que isso vai ser bom, assim, porque eu estou vendo que as pessoas parecem que não estão se acertando, não estão se combinando muito bem, assim. Não se agredindo e não achando ruim com os outros, não. Mas dentro dos apática, movimentos, ficando assim, sem muito sentido as coisas. Então, a gente tem observado nos movimentos, assim, várias questões ligadas aos personalismo e dirigentes. Eu estou fazendo esse questionamento, ou colocando para você, porque eu quero saber se a proposta também, ou esses objetivos, estão ligados a isso, de esclarecer mais um pouco as pessoas que estão fazendo o curso, que o curso de filosofia é um curso que não é de movimento. É um curso aberto para todo mundo, ele não é de movimento. Não, não está ligado, certo? Ele é da doutrina espírita. Exatamente. Certo? Então, o que a gente tem observado no movimento é que várias questões estão ligadas ao personalismo de dirigentes. A falta de estudo doutrinário dos coordenadores e dos trabalhadores, né? As questões também de antifraternismo, né? Como dissidências, fofoca, relações estremecidas, tudo isso revelando que na prática os espíritos estão com dificuldade para agir de acordo com a teoria. Então nós temos uma teoria, mas parece que na prática nós temos muita dificuldade. E outra coisa também que a gente observa, que os centros espíritos, claro que tem exceções, desculpe, né? Eu sei que tem exceções, parece que estão muito cristalizados numa formatação burocrática, né? Há anos realizando as mesmas reuniões, sempre do mesmo jeito, faltando dinamismo, faltando criatividade. Esse é o meu pensamento, que a gente tem conversado bastante. E não aceita crítica, não aceita sugestão, não aceita nada. É, tô assim, como é, entra aquela do Gabrielão, né? Como é que é? Eu nasci assim, vou morrer síndrome assim. Síndrome de Gabriela, né? É. E o que acontece? Essas pessoas que o Rui falou, que estão chegando no centro espírita, são exigentes, estão lá sentadinhas escutando um monte de coisa de cima para baixo. Então, na minha opinião, a gente não pode deixar virar dogma, como um monte de coisa parece que fica virando dogma. E aí vai ter uma implosão a qualquer hora, né? Primeiro, Jorge, eu penso o seguinte, aquele que a gente falou, a gente tem um conhecimento, e o que a gente faz com esse conhecimento? Então, se eu tenho conhecimento da doutrina e não aplico, nem dentro da casa espírita, você citou algumas coisas aí que estão muito relacionadas ao orgulho. Então, por exemplo, eu sou dirigente lá de uma determinada casa, e não aceito que ninguém venha me fazer nenhum tipo de oposição, que alguém venha questionar aquilo que eu estou fazendo, né? E outro detalhe, uma das coisas que a gente sempre conversa em filosofia, muito em aula, a gente já conversou sobre isso, eu tenho uma opinião, você tem outra. A gente não precisa ficar brigando o tempo inteiro. Então, você pensa de uma forma, eu penso de outra, né? Em filosofia é muito assim. Sim. E cada um vai respeitar a ideia do outro. Agora, dentro da casa espírita, é importante que a gente possa entender as diferenças de pensamento. Porque se a gente começar com esse problema, de, como você falou, de fofoca, de intriga, de orgulho, de inveja, fica muito complicado, né? Mas, Carlos, o que acontece muito, são pessoas divergentes, e se esquece que tem uma diretoria, que essa diretoria tem que refletir o pensamento dos voluntários, da maioria. E tem gente que às vezes é voto vencido numa discussão dessa e começa a fazer uma série de atritos porque não concorda com a ideia. E aí uma vez vieram me perguntar o que acontece. Eu falei, eu acho que se você não está de acordo com a ideia da diretoria da casa, procura outra casa, poxa. Mas aí faltou até democracia, porque o que é democracia? É a vontade da maioria, né? Sim. Então, se a maioria pensa de uma determinada forma, por exemplo, vamos sair fora um pouquinho do centro. Eu estou aqui em São José e você tem uma eleição, de repente, para prefeito. O meu candidato não ganha, mas eu tenho que acatar aquele que ganhou. Não tem. E dentro da casa é a mesma coisa. Então, eu tenho aquelas normas para seguir. Uma outra coisa que o Jorge colocou ali, que é importante a gente frisar, eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que foram a determinadas casas pela primeira, segunda vez, que queriam conhecer a doutrina e assistiram lá, de repente, uma preleção, uma palestra, e não gostaram da maneira como foi colocado aquilo. E para você explicar para essa pessoa que aquilo ali não é a doutrina espírita, aquilo ali que foi colocado, muitas vezes, foi uma opinião do expositor. Às vezes ele falou até sem algum embasamento, e a pessoa achou que aquilo era uma posição da doutrina. Então, por isso que eu penso ser muito importante a nossa preparação como expositores, para que a gente também não saia por aí falando em verdade. Como uma responsabilidade, né? Deixa eu só, Jorge. Isso. Eu queria comentar aqui, o Ari Rangel entrou aqui no nosso site, nosso amigo médio, Ari Rangel, já esteve aqui no programa. Ele falou, bom dia, meus amigos e irmãos. O tema está excelente. Gostaria de perguntar ao amigo Carlos. Na introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec diz que a força do Espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua filosofia. Como o amigo interpreta essa afirmação do codificador? Um imenso abraço a todos, aproveito o ensejo para dar os parabéns ao seu Rui pelo dia de hoje, 1º de setembro. Obrigado, Ari. Então, assim, o questionamento dele... Pode falar. O Ari é aniversário do Dodô, Ari. Não sei se é outra coisa, mas como o Ari é professor, vai ver que ele tem alguma informação lá que nós estamos aqui devagar, não sabemos ainda. Né? Parabéns pro Rui. Será que é parabéns por ser filho do Dodô? É parabéns mesmo pro Dodô ser seu filho? Será que é parabéns mesmo que ele tem que dar, Rui, pro Dodô ser seu filho? Será que já dá parabéns? Bom, aniversário do Dodô hoje. Então, Carlos... Então, a pergunta que ele fez foi: na introdução ao Livro dos Espíritos, Kardec diz que a força do Espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua filosofia. Como que é o nome do nosso amigo? Ari Rangel. Esse também tem cadeira cativa. Tem, Ari Rangel também. Ari Rangel, obrigado pela pergunta, Ari. Ari, veja bem, tem duas maneiras, né? Aliás, tem várias maneiras da gente buscar a doutrina espírita. E eu penso que quando a gente busca a doutrina, de repente, pelos fenômenos, e vamos chamar de fenômenos aí, fenômenos, por exemplo, as cartas, as comunicações e coisas desse tipo. As curas. Aquilo, né? Que o pessoal não entende, isso, que nós também não entendemos, né? Que falta aquela explicação mais coerente, é o fenômeno. Exato. Né? Então, quando a busca vem por aí, a gente até entende que é uma necessidade daquela pessoa que está buscando. Mas, sem dúvida, a força da doutrina está exatamente nisso, na filosofia, na sua base, né? E essa base é que muitas vezes nós não estamos procurando. Nós estamos procurando a doutrina em grande parte, né? Justamente pelo fenômeno. E quando a gente chega na casa e a gente começa a não ver lá grandes espetáculos, né? Mas você começa a ver debates em cima do Evangelho, em cima do Livro dos Espíritos, em cima desse corpo filosófico, muitas pessoas às vezes ainda ficam meio decepcionadas. Mas é essa que é a maneira que nós temos para poder mostrar essa filosofia, que aí sim é a força da doutrina. É que está aí dentro da filosofia, está a ética e a moral, né? Principalmente, né, Rui? Principalmente, que na verdade quando a gente busca a ética e a moral, aí a gente vai sair de dentro do centro. Vamos sim. Colocar isso em prática lá na rua. Então, a gente reclama muitas vezes de algumas coisas do nosso país, reclama dos políticos, reclama de instituições. Mas se nós tivermos dentro dos nossos princípios a moral e a ética, a gente já vai estar fazendo a nossa parte. Não vai precisar nem de político e nem de justiça, né? E eu costumo dizer, talvez muita gente que esteja me ouvindo aí vai ficar bravo comigo, mas eu penso o seguinte, o político, o que, que ele é? Ele é uma amostra da sociedade. Então, à medida que a nossa sociedade evolui em ética, em moral, os nossos políticos também, porque, além de tudo, a gente começa a cobrar mais. Concordo eles, né? Plenamente. E quem põe o político no poder, quem quer? Somos é nós. O povo, né? Somos nós. Eu falo sempre também que político, nunca vi um político que não tenha pai e não tenha mãe. Todos têm, né? E se é o pai, e o culpado sempre é o pai e a mãe, é a família, né? Vamos agora resumir, a família. Quando nós tivermos uma família constituída realmente nos princípios corretos que tem que ter, todos os políticos também serão de acordo com aquela família. O Sadoc entrou aqui e disse, fez um comentário daquilo que a gente estava falando. Os espíritas têm dificuldade de agir de acordo com a teoria. Concordo. Né? Está falando que concorda com a gente. Alguns espíritas orgulhosos acreditam que o seu nível de pensamento é mais elevado e pode não ser. Né? Sem dúvida. E uma coisa é estudar, porém, mais importante é praticar. Senão nós vamos virar aqui proselitistas, né? A gente vai começar a falar bonito, uma linguagem rebuscada, só que muitas vezes aquilo não vai se transformar em atitudes. Uma das formas que eu acho mais interessantes da gente conhecer uma pessoa é você perguntar para a esposa dele, mas na hora que ele não estiver perto, né? Pergunta para a esposa, pergunta para o filho. Então, se você quer conhecer o Carlos, não adianta você perguntar para as pessoas do centro, porque lá eu posso colocar uma máscara e lá eu ser um cara super gente boa. Mas pergunta para minha esposa. Pergunta para aquelas pessoas que convivem comigo no dia a dia. É aí que eles vão ver se essa As pessoas ética, que trabalham com a gente. As pessoas que trabalham com a gente. Né? Então é aí que a gente vai. Que eles vão ver se realmente a gente está fazendo dessa ética, dessa moral. Porque prática. Tem muitos também que entram na doutrina espírita e depois ele acha que tem que virar santo de uma hora para outra. Né? E não é bem assim, né? Porque nós temos que trabalhar esses nossos defeitos, que é aquilo que nós já trazemos de outras existências, com muito carinho, com muito amor, devagar, né? E tem pessoas que acham que entrou na doutrina espírita e já tem que mudar de uma hora para outra, e não é bem assim, né? E às vezes a pessoa se decepciona, né? Porque ele vê, poxa vida, eu ainda continuo fazendo isso, continuo fazendo aquilo, mas essa é o conselho que os espíritos nos dão, né? Que a gente precisa procurar sempre trabalhar essas nossas dificuldades, né? Jorge, Rui, eu penso assim, a gente tem alguns estágios na vida. Né? Um é aquele onde eu falo, olha, eu sou assim e quem quiser vai ter que me aceitar desse jeito. Eu acho que quando a gente está com esse discurso, a gente está numa situação, uma fase preocupante da vida. Sim. Né? É, uma segunda fase é quando eu começo a utilizar a autocrítica. E mesmo errando ainda, em algumas ocasiões, eu já começo a observar esse erro. Né? Falo, puxa vida, eu não poderia ter feito isso. E aí depois a gente vai tentando mudar isso a cada dia. Porque se a gente for colocar essa ideia de que eu tenho que me transformar em santo do dia para a noite, vai ser muito complicado, até porque, sim, a evolução espiritual ela não dá saltos, né? A evolução não dá saltos. Outra coisa, Carlos, você, o que, que você pensa assim, né? A gente fala muito de reforma íntima, que é a transformação moral, que é o grande objetivo da doutrina espírita, é a transformação moral do ser humano. É, agora, a transformação moral, ou a reforma íntima, ela é de dentro para fora. É eu que tenho que me transformar. Quando eu estava falando aquilo do que acontece no, nos movimentos espíritas, é que parece que as pessoas estão querendo obrigar as pessoas a mudarem. Então ela está sendo de fora para dentro. Então você tem que ser desse jeito. E na realidade, eu tenho que fazer com que as pessoas conheçam o jeito, teoria. Agora, a prática é dela. É... Né? A prática é dela. Não é, não é, eu não posso impor ninguém a prática. O que a doutrina coloca para a gente, Jorge, eu penso, e vocês, eu não sei se vão entender da mesma maneira. Quando eu faço algo errado, aquilo que eu estou fazendo de errado, eu deixo de fazer muitas vezes por medo de ir para o inferno, de medo de ser castigado. A doutrina, o que os outros vão pensar? Eu sei que eu vou para o céu. Os outros vão pensar. Né? Então, o que a doutrina coloca para a gente? Não, eu não devo deixar de fazer aquilo que eu estou fazendo simplesmente por medo. Mas é como você falou, então isso tem que vir de dentro, né? Essa transformação vem de dentro para fora. Então eu tenho que ser ético. Eu tenho que utilizar esses conceitos morais, porque isso é um quesito na evolução minha espiritual. E não forçado, né? Porque se a gente muda de uma maneira muito forçada, e a gente já viu muitos casos assim, de repente você volta, né? Você não consegue se sustentar naquela posição e acaba voltando. Então, se é algo de dentro para fora, puxa, a gente continua, né? Aquilo acaba se transformando numa prática. Eu até costumo falar nas minhas predições que nós temos duas vozinhas dentro da gente. Uma que fala sim, outra que fala não. E qual é a mais correta e a mais certa? Eu falo, a hora que você tiver uma vozinha só dentro de você, é aquela voz da sua consciência. Eu não posso fazer isso porque isso não me convém, ou devo fazer isso porque isso me convém, aí sim que nós estamos muito mais tranquilos, né? Mas, Jorge, vamos para os nossos... Vamos tocar uma música aqui. Agora eu vou oferecer essa música para os nossos irmãos lá da Qual, principalmente para a dona Licinha, que essa música tem o título Pode Sorrir. É uma música infantil que o grupo Castelão gravou. E ela estará no CD Oração, Amor e Luz da Coal, que nós estamos lançando aí. Então, essa música é do Pedrinho, lá da entidade, lá que a dona Licinha recebe. E ele pediu pessoalmente para mim fazer essa música para ele, né? Aí nós fizemos, ela passou a letra e nós fizemos a música para ele. É uma música que ficou bem legal lá, a produção do Lúcio, lá no estúdio do Grupo Castelã. Pode Sorrir com o Grupo Castelã. Você tem, eu tenho também, a paciência de escutar todos que vêm. Você tem, eu tenho também, a paciência de escutar todos que vêm. Bate palmas para entrar, bate palmas para sair. Peça licença, pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Peça licença, pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Tios e tias, atenção, quero um abraço, me dê a mão. Às vezes chego aqui contente, às vezes quero me divertir. Mas se as tias não cuidam de mim, eu fico triste, não quero mais sorrir. Mas se as tias não cuidam de mim, eu fico triste, não quero mais sorrir. Você tem, eu tenho também, a paciência de escutar todos que vêm. Você tem, eu tenho também, a paciência de escutar todos que vêm. Eu trago flores. vocês e ofereço esta canção com alegria e emoção. Eu trago a paz no meu coração com alegria e emoção. Eu trago a paz no meu coração. Você tem, eu tenho também a paciência de escutar todos que vêm. Você tem, eu tenho também a paciência de escutar todos que vêm. Bate palmas para entrar, bate palmas para sair. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Bate palmas para entrar, bate palmas para sair. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Essa licença pode sorrir, agradecendo a todos aqui. Nosso momento Gigavale de hoje é um momento que está no Momento Espírita 21. O tema é Jesus e os dias de hoje. Jesus e os dias de hoje. Aqueles dias nos quais esteve Jesus cantando as glórias de Deus pelas terras da Palestina eram dias de grandes dificuldades morais. As aflições, dramas pessoais, dificuldades de relacionamento, de entendimento entre povos e culturas faziam-se constantes. A incompreensão, o preconceito, a preocupação com a aparência externa e com o aspecto social era a tônica nos relacionamentos, principalmente nas classes mais abastadas. Não muito diferente dos dias de hoje. Em termos morais e valores íntimos, ainda somos muito parecidos com aqueles que encontraram Jesus durante seu périplo de amor. Os dramas vivenciados há mais de 2000 anos na intimidade daquele povo se assemelham muito aos desafios emocionais que hoje enfrentamos. Por isso, os conselhos de Jesus são ainda tão atuais. Ele falava para um povo que vivia em um mundo sem recursos tecnológicos. Utilizava de analogias e comparações que pudessem ser compreendidas pela gente simples. Não obstante, seus conceitos e orientações são ainda atuais. Jesus não se preocupava com as coisas do mundo. Ensinava as coisas da alma. Sem preocupar-se com os valores temporais, era por excelência o sábio dos valores da alma que os conhecia em profundidade. Assim, seus conceitos atravessaram os séculos, chegando até nós com atualidade arrebatadora. Nestes dias onde o estresse emocional e a ansiedade são doenças crônicas, Jesus nos aconselha a deixar a cada dia suas próprias preocupações e necessidades, sem nos afligirmos com o futuro desconhecido. Ensina-nos a ter confiança e fé em Deus. Serve-se do exemplo das aves dos céus, que não semeiam nem ceifam, e dos lírios do campo, que não tecem nem fiam, mas têm uma beleza incomparável, para falar da providência divina. Alerta-nos a não termos atitude inercial, esperando um salvacionismo ilusório, dizendo-nos que é necessário buscar para achar e bater para que as portas se abram. Nestes dias onde muitas vezes nos colocamos como omissos e descomprometidos com nossa vida em sociedade, Jesus nos fala que somos o sal da terra. E o sal deve atender a sua finalidade de preservação e de sabor. Quando se mostra tão frequente o descrédito com o ser humano, Jesus nos alerta que somos a luz do mundo e que devemos fazê-la brilhar em nós através das boas obras que somos capazes de executar. nestes dias onde o ter costuma sobrepujar o ser, onde a cobiça e o comprar são as grandes sensações, é Jesus que nos alerta para não nos preocuparmos com tesouros que a traça e a corrosão consomem. E mais, que onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Os conceitos de Jesus talvez jamais tenham sido tão importantes como nos dias desafiadores que registra a humanidade. Nestes dias, onde os valores e as instituições são questionadas e abalam-se perante a sociedade e os homens, Jesus prossegue como modelo e guia. É Ele a referência indispensável para bem atravessarmos os mares encapelados da atualidade, para que sua luz seja o farol que nos haverá de conduzir ao porto seguro que nos aguarda após a tempestade. São 9h12. Esse é o momento Giga Vale. E nós tivemos uma mensagem linda. Carlos, algum comentário? Muitos comentários. Essa mensagem, ela nos remete ao amai-vos uns aos outros, principalmente de Jesus, que é o principal foco daquilo que nós devemos buscar no nosso entendimento. Nós estamos hoje num mundo que traz muito a cultura do ego, né, o culto às celebridades, o espetáculo social, e nós muitas vezes nos vemos envolvidos com tudo isso. É um mundo extremamente individualista, onde o ser humano, cada dia que passa, ele está em meio à multidão, mas sozinho, né? Bastante sozinho. E nós, dentro desse pensamento, acabamos chegando também no materialismo, um materialismo que está muito exacerbado nos dias de hoje. E quando nós nos remetemos de novo aos ensinamentos de Jesus, e aí, mais uma vez, nós vamos nos lembrar desse questionamento, desse auto-questionamento. Será que eu preciso de tudo isso que eu estou buscando? Será que isso vai realmente me preencher? Eu vou ser mais feliz com todas essas coisas materiais que eu tenho buscado? Ninguém aqui está fazendo uma apologia a gente esquecer completamente os bens materiais, que nós estamos num planeta, né, e ainda precisamos de tudo isso. Mas aquele questionamento, será que eu preciso de tudo isso? Será que eu estou amando realmente? Será que eu estou fazendo aqui aquilo que eu deveria fazer? Ou eu estou buscando coisas que, na verdade, só vão preencher momentaneamente? Né? É o caso que nós vemos aí, né? Todo mundo com celular, mas estão se comunicando, estão se entrosando, estão se unindo. Os pensamentos é só para dizer que estão conversando e não estão conversando nada. Né? Esses dias eu estava no restaurante com a minha esposa e a gente, às vezes, tem coisa que você não tem como não observar. Né? E em várias mesas você via casais, cada um com um celular. Então, ao invés deles estarem conversando, eles estavam cada um com o seu celular. E digitando mensagem. Né? Eu queria estender essa pergunta para o Rodrigo, por favor. Ele é um especialista. Bom, cara, eu tenho dois celulares. Nada contra o celular, viu, Rodrigo? Mas eu ainda tenho dois, então fica um em cada mão. Um apontando no trabalho e outro pessoal. Você manda mensagem para um e responde no outro. É verdade. É um assunto que é complicado, porque a proximidade das pessoas também, o relacionamento, você se perde um pouco nisso. Né? Então, eu acredito que são coisas que a gente tem que ir se adaptando. Né? Na verdade, eu penso o seguinte, a tecnologia é muito boa. Ninguém está dizendo que a tecnologia não é boa. O Facebook, que está aí, uma série de ouvintes mandando perguntas para a gente, tudo isso é muito bom. O que a gente tem que saber é dosar, né, essas ferramentas para que elas possam ser interessantes para a gente, não para que a gente possa se tornar escravos dela. Exatamente. Usar realmente para o que elas foram criadas. Né, exato. Porque, exato. Por exemplo, para mim, eu tenho 53 anos, então Eu sou da pessoa antes dessa era. Mas lá no plano espiritual eu já tinha aprendido a mexer em tudo isso. Tanto que eu gosto, né? E o que que acontece? É, eu, na minha opinião, o Facebook é uma ferramenta de aproximação das pessoas. Sem dúvida. Quer dizer, sem você dúvida. Você consegue encontrar pessoas, você consegue encontrar amigos, você consegue fazer comunidades, você consegue ter novos relacionamentos, então, com muita gente que a gente não conseguia antes. E quando encontra com essas pessoas é muito legal também, porque você consegue aproximar as pessoas. O que não dá para. O que está errado é você ficar dia e noite sentado na frente do Facebook batendo papo com os outros. Isso que não tem sentido muito, né? E deixando muitas vezes de dar atenção para a sua família, de pessoas que estão próximas de você, né? Para ficar o dia inteiro lá postando, tirando foto de prato de comida que você está comendo e coisas desse tipo. Então, se a gente aprender a utilizar isso de uma maneira correta, a gente vai, sem dúvida. Mas, o Carlos, eu estive numa sessão solene de título de cidadão joseense para o Roque Mendes, que é um professor da Univap, professor de matemática, economista, e que merecia e que merece o título de cidadão joseense. É interessante que nós estávamos comentando e encontramos com colegas que era da Johnson em 1965. Então, a gente vê a mudança que houve daquela época para hoje, quando temos em termos de comunicação. Mas a gente percebe que as pessoas continuam a mesma coisa. Eu não vi ainda a diferença. Eu lembro que quando saiu a primeira caneta esferográfica, lá eu trabalhava na Philips. Mas então você fica falando assim, o pessoal vai pensar que a gente é velho. Não, mas você tinha que levar a carga vazia para trocar. Não era trocar a caneta, era a carga. Então a gente vê. E a gente se comunicava, as máquinas de calcular eram totalmente diferentes e a gente fazia as mesmas coisas de hoje. Né? O meu amigo chegou com o filho dele lá num quartinho que ele tinha no fundo, aí estava cheio de LP lá, né? Só o pessoal mais novo, LP é long play, é disco, tocava música, né? Aí o menino viu aquele long play e falou, pai, para que serve isso? Olha, o menino esperto, de computador já, né? O Lucas, filho do Wagner, meu amigo. Para que serve isso? Falou, é um disco para a gente tocar, para tocar música. Pra tocar música, mas aí o menino ficou olhando pra cara dele achando que o pai era idiota, bobo, né? Falou, o senhor tá mentindo pra mim. Falou, pra quê? Como é que eu ia colocar isso no carro pra tocar? Hoje pega o CD. Né? O menino falou isso, ele falou, duvidou do pai, porque como é que ia pegar um negócio? Que tamanho que era esse aparelho pra tocar esse negócio e enfiar isso aqui? É que nem no sítio do meu cunhado lá em Jaú. Ele tirou o leite da teta da vaca, foi dar para o menino e falou, não, esse leite eu não bebo, só leite, bebo leite de caixinha. Vamos encerrar o nosso momento Giga Vale? No Giga Vale Atacado, você encontra tudo o que sua empresa precisa em elétrica, ferragens, hidráulica, pintura, telhas, ferro, forro e madeira. Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Pronta entrega sem cobrança de frete. Giga Vale Atacado, Avenida Pedro Frigi, 451, Vista Verde, São José dos Campos. Televendas 12-2134-4535. 12-2134-4535. Consulte nosso site www.gigavaleatacado.com.br. São 9 horas e 20 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. Nós estamos com o nosso querido amigo Carlos Chagas falando sobre a humanização no Centro Espírita. Jorge, nós precisamos falar que o nosso telefone é 12, né? Porque ele está indo para o mundo todo e nós esquecemos, até o nosso, a propaganda do telefone está falando 12? 12-3206-4534, 12-3206-4537. Entre em contato conosco e também esteja, concorra a 2 livros espíritas com 2 CDs do programa Visão Espírita de hoje. DVD, né? É que fala sobre Carlos Baccelli, que é o número 4. Legal. Rui, o Guaraci, nosso irmão Guaraci, está lá de Juiz de Fora, ele entrou aqui para nos saudar aqui. Bom dia, Rodrigo, Jorge, Rui Barbosa e todos do programa. Desejo a todos um excelente domingo. E ele está, aí você vê, uma pessoa que nós estamos se correspondendo através do Facebook, né? Quer dizer, mais que um deixou amigo, saudade para a gente. Exatamente. Né? Foi legal que nós saímos daqui, né? Ficamos uma meia hora batendo papo lá aqui embaixo. Aí depois eu tava com a pressa danada, fui levar ele no hotel. Quando chegou na porta do hotel ali na frente, aí desci do carro e ficamos mais batendo papo. Quando eu olhei pro lado na guia, quem tava sentado era o Walter, nosso amigo Walter. Aí o Walter olhando pra cara da gente falou, você tava vendo a hora que vocês iam acabar pra mim entrar no papo. Aí o Walter entrou no papo. Aí eu falei, bom, já que o Walter chegou, apresentei pro Guaraci. Apresentei ele ali pro Guaraci, então ele ficou batendo papo, eu e o Helder, precisa ir embora, vamos embora. Aí encontramos com o Walter na quarta-feira, né? Quarta-feira. Aí o Walter ficou batendo papo com o Guaraci, em vez de deixar o Guaraci ir embora para as vezes de fora, foram almoçar junto ainda, né? Aí, poxa, que legal. E o Guaraci, Rui, naquele dia ele tinha falado, ele deu uma ideia muito legal para a gente, né? Ele falou, eu posso mandar algumas crônicas para vocês? Eu falei, claro que pode mandar as crônicas. Inclusive ele mandou uma crônica sobre suicídio, hoje não sei se é possível a gente fazer, mas essa ideia que ele deu aqui para a gente seria interessante também, nós colocarmos uma crônica do dia. Sim. Né? Inclusive até ter um patrocinador para a crônica do dia, como nós temos para o Momento Espírita, né? O momento Gigavale, que é a Gigavale que patrocina. Para cada semana, nós também fazemos uma crônica, né? Hoje, por exemplo, naquele dia, ele passou essa do suicídio, então nós vamos começar a juntar essas crônicas. Não precisa ser só do Guaraci, pode ser de outras pessoas também, de outras pessoas que a gente conhece, que mandem o Carlos, qualquer dia pode entrar no Face ou no nosso e-mail e mandar uma crônica lá. E a gente, de vez em quando, a vez Sônia, em quando não, que gosta muito fazer, disso, Sônia Santos. Fazer a crônica do dia também, né? A gente precisa de mais patrocinador, agora que a rádio está pegando mais ainda, vai chegar um monte de patrocinador. Brincadeira, nós estamos precisando. E a gente vai entrar. Obrigado ao Guaraci. Pode deixar que daqui a pouco a gente vai implantar isso também e colocar na pauta também uma crônica. O que que acontece? A sua crônica também eu já repliquei aqui, puxei ela lá para o Facebook também, vou colocar para o pessoal. Jorge. Respondendo a pergunta aqui do site, né, qual a contribuição da filosofia para o espiritismo, o Nil Silva, né, esse Nil. É o mesmo Nil que faz a... É o Nil ontem que estava lá. Legal, esse sacizinho não tem nada a ver com ele, porque ele é parecido com Super Mario, né? Não é o sacizinho. É verdade. O gato de bigode. Uhum. Ele respondeu aqui a pergunta, crer é um conforto, estudar é um esforço, faz-se necessário sairmos da zona do conforto e mergulharmos no pensamento universal sem preconceitos, e dessa forma buscar a expansão de nossos espíritos. Parabéns pelo programa e um grande abraço a todos. Obrigado, Nil Silva. E a gente... Ah, Yolanda também deixou um recado aqui, né, se é possível a gente divulgar um novo grupo que ela está fazendo para caravana para Uberaba, para a região de Uberaba, Sacramento, Araxá. A saída é dia 14 de novembro e ela deixou o telefone aqui também, né? 12-3911-4975, tá? 3911-4975. Então, dia 14 de novembro ela vai estar fazendo mais um grupo para conhecer essa caravana, que é muito legal, a gente já foi, né? E ela deixou o recado aqui no Facebook, quem tiver interesse, entre em contato pelo telefone com ela. E quem tiver interesse, ligue logo, porque daqui a pouco não tem mais vaga mesmo. Não porque tem no mais instante vaga. O pessoal vai, que todo mundo gosta de ir para Uberaba, daqui a pouco não tem mais. E a coitada fica num sufoco danado que ela quer agradar todo mundo. Daqui aí a pouco fecha quer dois ônibus, né? Daqui a pouco fecha. Né? E dessa vez só vai um ônibus. Só vai um ônibus. Né? Ir com dois ônibus é muito difícil, né? A gente, é bem difícil. Tudo fica dobrado. Para ir no restaurante, ao invés de você demorar uma hora, você demora duas. Para as mulheres ir no banheiro da dó, que é o maior sacrifício, porque a fila fica do tamanho do mundo lá e cara, você já viu, né? Mas uma coisa, vale a pena, hein? É a maioria vale a mulher que a gente vai foi, lá, na excursão. Que mês que a gente foi? Nós fomos em junho. Em junho, cara, é muito legal. E a Tânia, na Aparecida Carmo Nunes, mandou um bom dia a todos e um bom programa e abraço. Eu queria, o Liraucio está aqui conosco também, o Liraucio, nosso grande diretor da Rádio Espírita. Aqui, ao vivo, Liraucio, eu e o Rui pedimos desculpa para você, que nós sabemos que você teve na sexta-feira na Feira do Livro, mas infelizmente eu tinha uma apresentação na sexta-feira e não deu para ir lá prestigiar, né? Você sabe que a gente gosta muito de você e estamos esperando aqui você esse mês, aqui no programa, né? E o Rui também tinha outro... Tinha dois compromissos na sexta-feira. E aí não conseguimos ir lá. O Liraucio está colocando aqui... amigos queridos, bom dia. Muito importante o programa de hoje. Infelizmente, contrariando o codificador, o movimento espírita tem menosprezado a filosofia. e, com isso, fez a doutrina perder um importante aspecto. O Espiritismo passou a ser incrivelmente igrejista, religioso, e muito menos uma escola onde as pessoas vão para aprender e não para se salvar. Abraço. Ó, faço das suas, as minhas, as suas palavras. A eu minha penso, também. Penso desse jeito. Olha, também. Eu... E, quer dizer, exceções tem bastante, tem estudo sim, mas na realidade parece que, por isso que eu falei aquela hora, Carlos, parece que a gente caminha para uma explosão, sei lá, tipo assim, de chegar e falar, peraí, não é desse jeito. Vamos ver aqui, vamos tirar as máscaras aqui, né? É, se a gente não for buscar o conhecimento, não for buscar entender as coisas para poder praticar depois, fica meio complicado e o centro espírita, como você falou, vai virar uma coisa, vamos dizer assim, né? A gente vai lá buscando só efeito, buscando só fenômenos e vamos esquecer do aprendizado. Querendo a cura. Querendo cura, né? E a gente fica imaginando, às vezes, que nós temos lá no plano espiritual todo um corpo de espíritos que estão à nossa disposição para nos ajudar quando a gente precisa. Na verdade, eles estão prontos para nos ajudar, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Sim. Né? Então, se a gente não tiver um pouco de conhecimento para poder fazer aquilo que nos cabe, vai ficar um pouco complicado. Né? Mas, cara, nós falamos aqui dentro do programa que a grande dificuldade que nós encontramos no ser humano são as suas doenças espirituais, que não é diagnosticado por médico. E como é que a filosofia vê isso? Mente sã, corpo sã. Corpo são. A doença, todo mundo sabe que ela começa no perispírito e depois ela se expande, né, para o corpo físico. Você fala nas doenças espirituais, né, que eu penso serem tão ou mais complicadas do que as doenças físicas. Doença espiritual, muitas vezes, ela está muito ligada àquilo que nós trazemos pensamos ainda. Pensamos e que trazemos. É, a maneira como a gente pensa. Então, por exemplo, o orgulho, muitas vezes, me faz sofrer. Por quê? Porque eu vejo que aquele outro que está do meu lado ali, ele consegue ter melhores resultados do que eu. Então, a gente pode traduzir o orgulho aí como a inveja. Né? Então, todos esses sintomas aí, a vaidade excessiva, o materialismo excessivo, esse egocentrismo excessivo, tudo isso vai fazendo com que a gente fique doente do espírito. O pessimismo também, que está muito grande hoje. Sem dúvida. Essa busca dos prazeres. Hoje a gente está numa sociedade que tem buscado muitos prazeres. E esses prazeres têm que ser satisfeitos a qualquer forma, né? A qualquer custo. Quando eu começo a refletir sobre tudo isso, sobre o materialismo exacerbado, sobre tudo isso, eu começo a ver de uma outra forma. Aí você vai falar para mim, mas então tá. Então todo mundo que já fez o curso de filosofia espírita mudou e agora tá todo mundo legal? Claro que não. A filosofia, ela... Na filosofia, o mais importante são as perguntas. Sim. Né? Mais importante, às vezes, do que as respostas. Então, quando eu começo a abrir os olhos para tudo isso, eu começo a me questionar e começo a tentar mudar isso aí. Por exemplo, quando a gente fala em materialismo, muitas vezes eu trabalho como um doido para manter coisas que eu não precisaria ter. Eu vou repetir. Eu Sim. trabalho como um doido para manter uma série de aparências de objetos que eu não precisaria ter. E se a gente tomar cuidado, é só olhar na nossa casa. Já viu quantos aparelhos que nós temos lá que a gente não usa para nada? Sem dúvida. E às vezes, por que que eu tenho aquilo? Porque eu preciso? Ótimo. Se eu me questionar e falar, não, eu tenho isso porque eu preciso, está respondido, está resolvido. É aquele velho ditado, né? A gente gasta o que não tem para comprar o que não gosta, precisa. Que não precisa, para satisfazer quem você não gosta. Exato. Então, agradar quem você não gosta. A gente está muito em festa, então a gente brinca assim. Muitas vezes eu faço uma festa, eu tenho dois motivos para fazer uma festa. Para chamar meus amigos e confraternizar. Um. Segundo, para mostrar para os meus amigos e inimigos do que eu sou capaz. Né? E muitas vezes na nossa vida a gente age dessa forma. Sim. Eu adquiro uma série de coisas que talvez eu nem precisasse daquilo. O que a filosofia faz? Ela me faz questionar esse valor. Você precisa disso que você está querendo comprar? Se você responder que precisa, ótimo. Mas pelo menos você vai pensar nisso. E quanto mais você pensa, mais você vai se despindo de uma série mas de... Mas a gente como economista, se for pensar desse jeito também, como é que faz, hein? Porque tem gente que tem 3, 4 telefones. Um só seria o suficiente, né? Mas as empresas que fazem telefone precisam que as pessoas comprem. Isso, né? Aí que eu falei para você, eu vou me questionar. Se eu achar que eu preciso, não tem problema. De repente eu preciso de 4 chips, porque o meu trabalho me chama aquilo. Na verdade, o que nós estamos tentando dizer? Eu não preciso ser também um monge. É. Né? Mas eu me questionar, eu vou trocar de carro. Eu preciso disso? Eu preciso, eu viajo bastante, eu sou... Alguém que tem essa necessidade, ótimo. Não, e por questões econômicas, também a manutenção já começa a pesar, né? Eu preciso, ótimo. Uhum. Mas esse questionamento que é importante. Carlos, e nós temos que nos conscientizar assim, que as coisas foram feitas para nós usarmos, não elas nos usarem. Exato, né? Exatamente. E a partir da hora que você tem uma coisa que você não usa, é porque ela está usando você. É que nem outro dia uma moça chegou para mim e falou: Seu Rui, eu não sei mais o que eu faço se eu ficar sem celular. Eu falei, poxa vida, né? Ficamos tantos anos sem celular, estamos vivos até hoje, poxa. No Humanizar, quando teve o Humanizar, o encontro com o Vanderlei Soares de Oliveira, e o pessoal organizou aqui, que está fazendo falta, um grande abraço para a Bianca Ganusa, né? Que foi uma das responsáveis para realizar o Humanizar aqui, né? E nós ficamos lá 3, 4 dias, né? Esse final de semana prolongado, e lá não pegava celular, né? Nossa, e todo mundo saiu de lá vivo. Entendeu? Todo mundo voltou, todo mundo vivo, conseguiu voltar. Não tinha que subir lá no morro? Não, tinha gente que estava pendurado na antena lá com uns 500 metros de altura. Eu ia estar lá pendurado. Agora veja bem, né? Só para postar no Facebook. Nós pegamos uma geração que não tinha esse acesso ao celular. Então, vamos tentar ver o lado negativo. Então, muitas vezes você saía de casa e tinha lá um compromisso. E alguém estava preocupado com você porque você não chegava, né? Então, eu ligava para a tua casa querendo conversar com você e você não estava. De repente, eu ia conseguir conversar com você só à noite. Então, o celular, claro que ele trouxe uma série de vantagens para todos nós, né? Assim como redes sociais e tudo isso. Mas a questão é saber utilizar. Cara, quando eu casei, foi minha esposa, só me liga... quando houver necessidade no meu trabalho. Tudo bem? Então ela só liga quando há necessidade. Eu tinha um colega de 5 em 5 minutos, a mulher dele ligava para saber se estava lá na firma. O que acontece? Depois de uns 5, 6 anos, se largaram. Eu continuo até hoje casado, né? Então eu vejo isso aí, porque acho que não há necessidade de toda hora a mulher estar ligando, querendo saber o que está acontecendo. Ah, hoje eu vou fazer arroz com feijão, hoje eu vou fazer isso aqui. São coisas que acho que não há necessidade de ficar toda hora fazendo e perguntando, né? Você podia ter arrumado um emprego para ela que resolveu o problema também. Se ela não fosse mandada embora, ficasse causando. Mas aí a gente volta à questão das doenças do espírito que o Rui colocou. Porque tudo isso, na verdade, o celular ele não faz ligação sozinho. Não. Então, é alguém que está por trás e que tem que se educar nesse quesito. Para aquela pessoa que está ouvindo a gente, deve estar falando, poxa, esses caras são chatos e estão contra tudo aquilo que é moderno. Não, muito pelo contrário. Nós somos a favor da modernidade e tudo isso tem que saber utilizar. Mas nós não somos escravos da modernidade, né? Não podemos ser escravos da modernidade. Porque a gente vê que hoje você tem máquina de lavar, tem uma série de instrumentos aí na casa para facilitar a mulher. Concorda? Porque ela pode fazer ser uma boa dona de casa sem ser escrava, ser aquela Amélia que foi na música brasileira do Mário Lago aí que fala sobre que era mulher de verdade, né? Hoje a mulher pode ser mulher de verdade e não ser escrava, né? Ela pode ter uma série de coisas que ela faz que não há mais aquela escravidão, porque as mulheres de antigamente viviam com a barriga toda molhada de ficar num tanque lavando roupa, né? Hoje não tem mais essa necessidade, mas é para aproveitar aqueles momentos também ocioso, que é entre aspas, para fazer alguma coisa também, né? Quer dizer, não é só para ficar só reclamando a vida com todas essas benfeitorias. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Ô Carlos, aqui no site, falando em tecnologia... respondendo a pergunta qual a contribuição da filosofia para o espiritismo, Marcos Hipólito respondeu: segundo Herculano Pires, em seu livro Introdução à Filosofia Espírita, a sabedoria é filha do pensamento, que a embala em seus braços, alimentando-a e fazendo-a crescer. Assim, o objetivo da filosofia é ela mesma. Não está fora, no exterior, mas dentro dela. Podemos defini-lo como a relação entre o pensamento e a realidade. Essa é a razão que Gonzales Soriano afirma que o Espiritismo é a filosofia. Razão, aliás, que ele demonstra filosoficamente em seu livro. O Espiritismo é, segundo sua definição, a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicada à investigação da verdade. É o pensamento debruçado sobre si mesmo para reajustar-se à realidade. Herculano Pires, em seu livro Introdução à Filosofia Espírita, também comenta: entendemos aí não uma contribuição, mas a corporificação da própria filosofia, um dos aspectos da doutrina dos espíritos. Foi tudo filosofia o que ele passou aí para nós. Legal. E o Herculano Pires, ele era contra essa coisa de falar em reforma íntima, uhum, né? Dá a impressão que a gente nasce com defeito. Nascemos ou não nascemos com defeito? Então, nós nascemos, nós somos criados espíritos puros e imperfeitos, né? E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos ter que corrigir devagarinho as nossas imperfeições, buscando uma melhoria, né, no nosso sentido de evolução. Mas uma coisa que é importante é o seguinte: muita gente, talvez existam pessoas que não sejam espíritas e que estejam sintonizando nesse momento a rádio. E muita gente se pergunta: mas eu tenho que ficar reencarnando aqui só para ficar resgatando coisas do passado? Né? Então, na verdade, não é isso que a doutrina prega para a gente. Né? Então, a gente está num planeta buscando a nossa evolução. E, em algumas ocasiões, é claro, a gente vai ter que resgatar algumas coisas de errado que a gente fez. Mas a busca, na verdade, é para que a gente possa evoluir. Construir o nosso futuro. E o pensamento, como foi colocado ali pelo ouvinte, né? A filosofia, sim, essa síntese do pensamento. Relação do pensamento e a realidade, que ele falou aqui, é muito interessante. Exato, porque à medida que eu começo a utilizar esse mecanismo do pensamento, é que eu vou, através do meu raciocínio, chegando a conclusões muito mais óbvias a cada dia, né, e fazendo essa minha evolução. Mas você concorda que nós já nascemos com uma série de defeitos? Sem dúvida. Porque a gente vê que orgulho, a vaidade, tudo isso nós já trazemos de outras vidas. E, Rui, concluiu? E que há necessidade de a gente, nessa vida aqui, se aprimorar, né? Melhorar, né? Mas não vai eliminar todos os defeitos, mas procurar trabalhar esses defeitos, né? Eu falei, interrompendo você, mas agora que você concluiu, só para complementar que o Sadoc está dizendo também, para complementar, que aquele que se diz espírita não pode achar que já está num patamar melhor, apenas por se declarar espírita, complementando isso que o Rui falou. Se fosse assim, seria uma beleza. Nossa. Como é que é o que diz o Guaraci aqui no nosso programa de domingo, que o Chico, ele disse que queria trabalhar lá. Não, o Chico já está ali, nós estamos no mesmo caminho que eu tinha falado aquela hora, né? Que você estava falando, eu estou indo atrás, porque eu sou um seguidor de Chico Xavier. Então, nós temos um trabalho garantido no céu, né? Que é o Centro Espírita Umbralino. Né? Se o Chico Xavier foi para lá, eu quero uma boquinha lá também. Trabalhar junto com o Chico. Se já trabalhar junto com ele. Né? Carlos, então, o que o Rui falou agora, essa colocação do Sadoc, quer comentar? Né? Sim, ele volta a colocar nos nossos defeitos espirituais aí, né, Rui? Sem dúvida, se eu não tivesse defeitos... Existe um livro de um cara chamado Richard Bach, muita gente deve conhecer Richard Bach, e ele diz o seguinte: se a sua missão... eis um teste para ver se a sua missão na Terra está cumprida. Dois pontos. Se você está vivo, não está. Ou seja, se você está vivo, a sua missão não está cumprida. Então, se eu estou encarnando aqui num planeta como a Terra, é porque eu ainda tenho coisas a aprender. Eu não vou dizer coisas a resgatar, não. Eu vou dizer coisas a aprender. Né? Esse aprender vai incluir resgate. Sim. Porque resgate é aprendizado. Então, a gente tem muito a aprender. E através desse nosso aprendizado é que nós vamos conseguir ir para níveis, né? Galgar níveis um pouquinho superiores. Vamos fazer um comercial para poder a gente dar uma satisfação para os nossos patrocinadores. Daqui a pouco quem vai mandar embora, eles é que vão mandar a gente embora, os patrocinadores, né? Que a gente acaba... Mas está muito interessante, viu, Carlos? E todas as pessoas que estão entrando no Face estão falando do programa de hoje, que esse programa está muito bacana, está muito interessante, está muito elucidativo e agradável o programa de hoje. E nós também... estamos pensando da mesma maneira. O Guaraci entrou novamente, viu, Rodrigo? Uhum. Dizendo que, agradecendo aqui, ok, amigos, pelo que a gente tinha falado sobre a crônica que ele mandou, e de vez em quando ele falou que vai enviar uma crônica para nós, sim. E está pedindo para a gente divulgar a Rádio Evoluir. .org. Pega aí, pessoal, o endereço www.radioevoluir.org. Né? Se o Rodrigo puder colocar uma mensagenzinha sim. também para nós dentro do Face nosso, indicando claro. A Rádio Evoluir. E também, até no site do Vivência Espírita, vai ser legal que essa rádio evoluir a partir de Juiz de Fora, né? Entrou no ar essa semana, inclusive eu vi a entrevista, escutei a entrevista com a Sueli de Calda Schubert, e ele está no programa Encontro Marcado com Emanuel. É o programa que o Guaraci vai participar. E a gente pede a vocês a rádio 24 horas no ar, então mais uma rádio espírita, para a gente, de tanta coisa que não presta que tem nas rádios por aí, nós temos coisas muito boas também. A Rádio Evoluir é mais uma que está entrando, com pessoas que estão, que conhecem a doutrina espírita e que vão falar sobre a doutrina espírita para quem necessitar. Como também a Rádio Espírita, que toca a música espírita o dia todo, lá que o nosso amigo... Liraucio é o diretor e é tão trabalhador também para a doutrina espírita, junto com o nosso irmão Alamar Regis e até uma esposa do Liraucio também. E nós estamos aqui praticamente no final do nosso programa Vivência Espírita, com o nosso irmão e querido companheiro de doutrina, Carlos Chagas, falando sobre a humanização no centro espírita. Ui, o Forcato entrou aqui mais uma vez e fez uma colocação legal, né? Passou uma mensagem aqui para nós, uma instrução para nós, né? Ó, nós nascemos com as antigas virtudes que nesse momento de transformações é preciso transformar essas antigas virtudes nas novas virtudes. O que foi no passado as grandes virtudes e que nos fizeram chegar até aqui? São consideradas agora defeitos. Portanto, ter defeito não é defeito. Defeito é descobri-los e não fazer nada para transformá-los nas novas virtudes. Pena que não dá tempo de detalhar. Concordo plenamente também com o Forcato. Ele colocou defeito como virtude, porque defeito também já foi virtude. Né? Então, o que eu hoje digo que é defeito, já foi uma virtude para mim no passado. Se eu não fosse egoísta no passado, eu não tinha nada. Nem sobreviver, sobrevivia. Né? Se a gente não fosse violento, nem sobreviver, sobrevivia. E hoje, como nós estamos procurando um ponto de equilíbrio, o que vale é o equilíbrio. Uma coisa interessante também é que nós nascemos com os defeitos morais. Às vezes a gente pensa que a gente adquire defeito moral aqui. Nós nascemos com ele, que faz parte do ser. Eu só sei o que é orgulho porque eu sou orgulhoso. Agora, eu posso estar com o meu orgulho equilibrado. Eu só sei o que é egoísmo porque eu sou egoísta. Agora, eu posso estar com o meu egoísmo equilibrado. E a gente vê aí o pessoal da medicina psicossomática falando, se os seus defeitos morais, os seus sentimentos instintivos não estiverem equilibrados, você somatiza, você acaba ficando doente. Né? Então, muito legal essa colocação do Forcato para a gente pensar assim. Não, é o nosso caso, né? Porque nós temos os instintos que praticamente faz parte da nossa maneira de existir. Né? Tem hora que nós somos egoístas porque precisamos comer, tem hora que nós somos pessoas apressadas, afobadas, porque exige tudo isso. Então, não é tão fácil eliminar os nossos defeitos, né? Ô Rui, a Mariana Siversuti falou, olá amigos, primeiramente parabéns pelo programa, eu e meu marido Bruno gostaríamos de saber o quanto o corpo físico limita o meu esclarecimento, inteligência, e se após o desencarne o meu esclarecimento se expandirá mais. Um beijo ao meu pai Carlos Chagas, muito orgulho de tudo que ele me ensina. PS, uma caneta? Explica para nós aí, Carlos. Depois eu vou conversar com o Bruno sobre essa caneta. Foi uma tentativa de falar em espanhol. E eu fui pedir uma caneta, mas em espanhol a caneta é lápis. Né? Então, eles estão rindo de mim aí por causa disso aí. Uhum. Mas. Se o corpo. Então, a Mariana. A Mariana é minha filha. Sute. Isso, só filha. Na verdade, existe nós temos uma memória chamada memória integral. Essa é a memória do perispírito. Quando eu estou encarnado, eu muitas vezes me limito à minha experiência física aqui na Terra. E eu não tenho, às vezes, acesso a toda essa memória integral. Então, o meu corpo físico me limita, sim, de uma certa forma, porque muitas coisas eu não posso ter acesso, porque não faz parte desse meu plano aqui na Terra, do meu plano evolutivo aqui na Terra. Quando a gente volta ao plano espiritual, a gente vai acessar toda essa nossa memória. É simples a gente entender isso. Hoje eu não me lembro quem eu fui em outras vidas. Quando eu retorno ao plano espiritual como na minha condição de perispírito, aí eu vou poder me recordar de tudo isso. Então, nessa encarnação, a gente realmente se limita um pouquinho, sim. Legal. Porque quem é que está satisfeito com o que ele é? É só fazer essa pergunta, né? Exato. E uma outra coisa, Rui. Se você quer saber o que você tem que mudar dentro do seu processo evolutivo, você pergunte para você mesmo. Então, muitas vezes, onde que está o meu calcanhar de Aquiles? Qual que é o meu problema? Eu sou muito egoísta, eu tenho um apelo muito grande à sensualidade, eu tenho um apelo muito grande ao materialismo. Então, isso é aquilo que eu tenho que trabalhar, sim, mais forte, né, para que eu possa... Talvez seja essa o meu principal objetivo. Carlos, né, nessa vida. A última mensagem que a gente tem aqui no Face também, por causa do horário, a nossa amiga, a nossa irmã Yolanda Garzon, é interessante como hoje se fala muito sobre filosofia espírita, força total. Isso está ocorrendo pela fase de transição do planeta? É um novo momento da doutrina espírita ou estamos atrasados com relação à parte filosófica? Temos cursos à vista, né? Sim. Será que temos curso à vista? Temos cursos à vista, sim, né? Começamos agora na AME, no dia 1º do 10, aqui em São José. E eu penso o seguinte, uma que a gente está se aproximando, realmente, desse momento de transição da Terra, mas eu vou colocar outra de maneira assim, muito simples. O nosso país, ele melhorou o nível cultural, né? Pelo menos a gente pensa que está melhorando o nível cultural, né? Então, é um acesso muito grande das pessoas hoje à informação. Então, como a gente tem mais acesso à informação, nós nos tornamos mais questionadores. E à medida que a gente se questiona mais, a gente vai procurar a filosofia. Sim. Agora, Carlos, antes de você ir embora, você fala para a gente, porque o Alan falou, olha, nós estamos aceitando sócios para contribuir, para ajudar no Instituto de Filosofia Espírita. Isso. Nós temos alguns objetivos, né? Que é montar um espaço físico para que possa ser a sede do Instituto de Filosofia Espírita. Então, quem puder, pode ter acesso a gente pelo www.filosofiaespirita.net.br. Eu vou repetir, www.filosofiaespirita.net.br ou pelo Facebook, Simpatizantes da Filosofia Espírita. São as formas de entrar em contato com o Instituto e quem puder ajudar vai ser muito bem-vindo. Estou postando aqui no Facebook também para todo mundo que quiser entrar, já entra no nosso Facebook aqui. Agora com coisas modernas está ficando bom o nosso programa, porque você terminou o programa que há pouco já tá no ar aí, viu Carlos? Ah, que bom. Editado, né? Isso, exatamente. Editado. Se não for hoje, até amanhã. Já está falhando a técnica. Nós falamos, claro, nós falamos basicamente de filosofia espírita, mas dentro disso que nós falamos sempre estava a parte de humanização. Que a partir do momento que a gente fala do diálogo dentro dos centros, da importância das pessoas se manifestarem, dos procedimentos que nós devemos ter, nós estamos falando de humanização também dentro do centro espírita. Agora, tem muitas propostas aí que nós já estamos no finalzinho, mas como o atendimento fraterno ser mais eficiente com as pessoas, dar mais atenção para as pessoas que estão chegando no centro, não só chegar lá e passar um passe para a pessoa e falar para a pessoa ficar lá, mas ter acompanhamentos individualizados, né? Abrir espaço para as pessoas conversarem mesmo, né? Reuniões públicas também com mais... dentro de mais períodos dentro da casa, que as nossas casas espíritas podiam ser abertas, era o dia todo com plantões, ao invés de ficar aberto só em alguns horários também, né? Salas temáticas, como seria importante nós colocarmos dentro das casas espíritas salas temáticas, as pessoas irem lá para tomar seu passe, se quiser tomar seu passe, mas que tivesse alguns ambientes, em cada ambiente fosse falado uma coisa diferente para o assistido escolher aquele tema que ele quisesse frequentar também, né? Grupos de estudos interessantíssimos, grupos de estudos e cursos, por exemplo, cursos curtos, não cursos tão longos, cursos básicos, curtos, sempre tendo dentro das casas para as pessoas aprenderem. Outra coisa interessante que a gente já faz lá no Anjo Ismael, né, Carlos? Perguntas e respostas. Nós abrimos para as pessoas fazerem perguntas, dialogarem conosco no estudo doutrinário que a gente faz lá dentro do próprio Evangelho, a gente abre para as pessoas conversarem. É uma ideia muito bacana que nós colocamos em prática no Anjo Ismael, na AME também, e funciona muito bem, sem discussão, simplesmente, né, em perguntas, né? Diga, Carlos. E muitas vezes, Jorge, quando a gente está falando em filosofia, em coisas desse sentido, imagina-se que o debate é num nível muito alto. E não é nada disso. Dentro da casa espírita, você vê pessoas que têm dúvidas que muitas vezes são bem básicas. Mas essa pessoa não pode ter vergonha de perguntar, porque se ela não passar por esse questionamento básico, ela nunca vai chegar a um entendimento maior. E sempre lembrando o seguinte, o centro espírita ele tem que ser humanista e tem que ser humanitário. Ou seja, ele está aberto a fazer a caridade, que é a principal... O principal objetivo da doutrina. Eu parto sempre do seguinte princípio, viu, Carlos? Aquele que tem conhecimento da doutrina, ele aceita qualquer pergunta e responde da maneira que a doutrina tem que responder, não da maneira pessoal, né? Então, eu acho que precisamos acabar com essas coisas. Ah, essa pergunta aí é muito boba, e não tem pergunta boba, né? Não tem, certo? Não. Cada um tem o seu nível de entendimento e a gente tem que respeitar isso tudo, né? Para que a pessoa possa se sentir acolhida. Sim. Ganhadores? Os ganhadores dos prêmios, né? São a Yolanda ganhou o livro. Marmelada isso aí, hein? A Yolanda, mas também hoje ela participou bastante, mereceu ganhar. A Yolanda Gazon ganhou o livro com o encarte do DVD do Carlos Bacelli, que ela é uma pessoa que gosta muito, amiga do Carlos Bacelli, é uma das pessoas que é fã número um do Carlos Bacelli. E quem ganhou outro livro foi o Guaraci. Você vai ter que mandar para ele para Juiz de Fora. Ele participou livro, bastante, né? Também. Precisa pegar o endereço dele. Depois o Guaraci passa o endereço para a gente, você que ganhou o livro. E o encarte do DVD. Agora, você já podia pedir para a Rosana para mandar uns 4 DVDs para ele, para o Guaraci, já que é lá para Juiz de Fora, né? A Rosana poder arrumar para ele os DVDs dos 4 programas da participação lá, né? Eu desejo um bom dia a todos, um grande abraço. Rodrigo, sua despedida. Rui, sua despedida. Vamos passar para o Carlos rapidinho. Depois, no final, nós vamos tocar a música do... A música do Grupo AME, a música Hino a Bezerra de Menezes. Vou fazer um agradecimento aqui. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, Jorge, Rui, Dodô, Maria, todo mundo aqui presente. O Carlos, nosso convidado, o Helder. E todo mundo. Até o próximo programa, até o próximo domingo. Jorge falou de Bezerra de Menezes, no dia 29 de agosto, isso, foi aniversário de nascimento do nosso grande e querido amigo Bezerra de Menezes. Temos que agradecer ao Éder pela colaboração, a Graça pela colaboração e ao Dodô, que está aqui conosco também colaborando no nosso programa. E deixamos a parte final para o Carlos. Isso, a despedida do Carlos, se quiser posso se encerrar aqui também rapidinho. O espiritismo é ao mesmo tempo humanista e humanitário. Humanista pelo resgate da dignidade humana, e humanitário por tomar a caridade em seu sentido mais amplo. O espiritismo não admite que o ser humano seja tratado como um objeto, como uma coisa desprovida de humanidade, de dignidade. Portanto, não foi à toa que Kardec afirmou que a moral espírita e a moral cristã são essencialmente semelhantes. E eu queria deixar uma pergunta para que a gente pudesse refletir um pouquinho. O que é mais importante, o homem ou o espírito? Eu agradeço pela oportunidade de ter vindo aqui conversar um pouquinho com vocês e espero que todo mundo tenha um bom dia e estamos à disposição lá no Instituto de Filosofia Espírita para quem puder nos procurar e tiver vontade de aprender um pouquinho mais sobre filosofia. ouvinte, bom amigo, amado benfeitor. Nas luzes do infinito de cintilações, ouvinte, amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divino que o Senhor nos envia do astral. É o O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!